WhatsApp. Vem, vem, vem. Menina demais. Vem, vem, vem. Com você, zap, zap. Vem, vem, vem. Quero amor, quero paz. Zop, zop. Vem, vem, vem. Menina demais. Vem, vem, vem. Com você, zop, zop. Vem, vem, vem. Quero amor, quero paz. E nada mais. E nada mais. Menina, tome cuidado. Vem, vem. Pois eu quero ser seu bem amado. Vem, vem. Menina, menina, atenção. Vem, vem. Não brinque comigo, não. Não brinque comigo, não. Zop, zop. Vem, vem, vem. Menina demais. Vem, vem, vem. Com você, zop, zop. Vem, vem, vem. Quero amor, quero paz. Zop, zop. Vem, vem, vem. Menina demais. Vem, vem, vem. Com você, zop, zop. Vem, vem, vem. Quero amor, quero paz. Nada mais, nada mais. Tira o cavalinho da chuva. Ei, ei. Tira pra não ter decepção. Ei, ei. Pois o que é do homem, ei, ei. O bicho não come não. O bicho não come não. Menina demais. Com você, zop, zop. Quero amor, quero paz. Zop, zop.